Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o chorume! Frieza, você matou o chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical, o pior podcast de todos os tempos, e aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada, mas é o podcast da família brasileira. Família brasileira, desde que você foi abandonado no esgoto. Aí tudo bem. E ao meu lado esquerdo aqui, ele que é um cara calmo, nunca perde a cabeça, mas já perdeu a bola esquerda, Gabriel Asmar. Eu não vou responder a sua ofensa, porque eu sou um cara calmo. Sim, não é ofensa, seja verdade. É verdade. E falando em cabeça, temos aqui quem? A maior cabeça da América Latina, cabeça pensante. Premiado no último prêmio de maiores cabeças do mundo, Wesley Zop. Olá. E quando sente prazer anal, grita Beto Jamaica, todo mundo sabe. Isso é verdade. Não sabemos por quê. Não só prazer anal, qualquer tipo de osgarmo, tem que gritar Beto Jamaica. Tudo bem, é um costume. E como visitante hoje temos aqui ele, Maximilian Kell, o cara mais bonito do mundo, só isso eu tenho pra dizer. Oh, muito obrigado pelo convite. Quero dizer que amo vocês e espero vocês no banheiro mais tarde. Beto Jamaica! É, sempre com prazer anal. Sim. E a eleita dos afetos de Maximilian, que é uma pessoa de nome comum, que dispensa apresentações, Dávila. Nossa! Chamante Dávila! Desculpa te ofender, Duda. Ah, obrigada. E eu, Douglas, Domiciano Ganso, tentando tirar o máximo de chorume desses corações fétidos e podres e levar até o cérebro de vocês o pior do pior do pior da internet. Todo mundo na infância procura o significado do nome. Dávila tem algum significado, assim? Tem. Qual? Vinda de Ávila. Vinda de quê? Ávila. Olha só. Vinda de Ávila? Mas poderia ser vinda de Avalon. Podia que ser. Que era o reino mágico. É, não. De Ávila. Onde todo mundo tem cabelo, né? Aprender a fosse desse reino. Ai, das crianças. Tem. Eu faria dança todos os dias. Ainda não tenho, desculpa. Não precisa chorar hoje. Então hoje começaremos aí lendo os e-mails. Posso ler os e-mails? Pode, adorei. Então, por favor, hoje temos dois e-mails. Então temos aí o primeiro e-mail dela, Bárbara Luca, conhecida aí pelos ouvintes como Bárbara a Louca. Olá, locutores do meu coração. Não sei qual episódio que eu ouvi que um ouvinte mandou uma pergunta polêmica. Será que eu poderia fazer uma pergunta também? Sim. Ela não lembra qual episódio ouviu, porque provavelmente para ouvir o chorume ela deve se drogar e daí já fica meio sem saber o que ela sabe que ouviu. Como um cachimbo de crack. Para não ouvir o chorume. Para conseguir, né? Vai tomar chorume. Sim. Mas a minha é um pouco séria e acredito que com o humor de vocês ficarei mais calma e até darei risada com o que eu vou falar. Pra quem não sabe, existe uma regra aqui. Perguntas polêmicas por e-mail só são respondidas por o mais inteligente de nós, Wesley Zop. Sim. Porque eu sou o ser que detém toda a sabedoria do mundo aí. Na cabeça deles, eu que tenho que responder tudo. Você é mais inteligente, Wesley. Ah, tudo bem. E mais velho. Eu não falo isso com orgulho. Saiba isso. Tudo bem. O prefeito da cidade de Goianira, em Goiás, decretou uma campanha para acabar com a dengue. Até aí tudo bem. Ótimo. Funções do prefeito são essas. Porém, o decreto trata-se da população pedir a Jesus que acabe com a dengue. Sim, isso mesmo. Pedir a Jesus. O que vocês acham disso? Beijos. PS. Tem uma... PS, eu te amo? Obrigado. Não, eu também te amo. Eu não sabia que você ia esperar esse momento. Não. Você tá emocionado. Para agora que você tá com 5 mil reais. Mas por quê? Não, eu perguntei se ela escreveu PS. Não. Não, era disso que eu estava falando mesmo. Ah, bom. Ela escreveu um PS de observação. Adorei a dedicação do Douglas para ser um super mendigo. Obrigado, eu sou assim. Eu tenho minhas dúvidas se ela escrever isso. Eu também acho que não tem esse pé. Não, tem, porque ela vai completar assim, lógico, para não deixar vocês tristes, né? Ela vai falar, gostei também da fantasia de quiabo e a de caqui. Só não entendi o lance da sunga, que a gente teve um convidado aqui que falou que seria o quê? Um super-herói que... Ele usaria... Seria de sunga somente. Não, só isso. Mas qual o poder? Então fala quem quer, porque eu não quero ficar com a imagem na mesa. Não durma a noite. Eu ia perguntar. Seria... Não dorme a noite de prazer, você acha? Seria o super carão. Super carão. O restante de pesadelo. Mas 6 horas? Quantas horas? 8, não sei. Sei lá. 3 e 3. Tá bom. Tudo bem. Então, mas vamos explicar, o Super Sunga era o quê? Ele era um cara que, ele falava que pra ser super-herói ele queria ter a sensação de tirar a de roupa liberdade, né? E só ficar em sunga, então ele ficaria mais livre só de sunga e conseguiria combater o crime muito bem. Oi? O cara, ele... Tomou chá de cogumelo. Na verdade, ele queria ser ator pornô. Eu acho que ele... não seria um herói pra todos nós. Não. Fala que o máximo que ele pode é colocar por cima da calça. Não, mas... Combina, né? Porque os heróis usam assim. Exatamente. Mas por quê? Porque ele imagina igual o Superman quando vai se travestir. O que ele faz? Ele abre a camisa e só mostra... O símbolo, ele seria assim, abre a bermuda, né, os caras veem a sunga, ó, um super sunga! Que antes não dava pra saber que ele só tava de bermuda. Aí estava sem camisa. Já tava sem camisa. Anda sem camisa de bermuda, mas... É, tá, aquele assim, cara me tem alguma coisa de familiar. Não, é um super sunga, porque é uma sunga que é John Cena e fio dental. Então, todo mundo... Opa! Opa! Eu tenho. Peraí, você é o Super Sung? Não, quem dera! Mas não sou. Eu ganhei uma vez do aniversário uma sunguinha de Gogoboy, ou de Gordoboy, como que eram. De Dona Duda e Dona Isa, que também já gravou com a gente o Dedados da Vida. Sim. Aqui elas juntaram a grana, uns 50, compraram lá. Cara, 10 vezes? É aquela cordão cheiroso, todo sim, lance, sim, mas não é de oncinha, viu? Mas por que você usa todo dia? Porque é confortável. Tudo bem. Mas não fuja do assunto, Wesley Zola. Ah, é mesmo? O prefeito de Goianira, Goiânia, falou que para acabar com a dengue, você tem que pedir a Jesus. Ou como diria na Holanda, a Jesus. Isso é muito fácil, eu concordo. O que você acha, Wesley Zola? Concordo plenamente com ele. Mas argumente. Não, mas com certeza. Justifique sua resposta. Isso, em 30 linhas. No mínimo. Tá, em que tamanho de letra? Arial 17. Só pra eu saber. Não, não. Eu posso falar 3 coisas. Deu 30 linhas. Sim. As pragas do Egito foram exterminadas com a fé das pessoas. Ah, certo? Certo. Então, quem sabe agora funcione também. Ué, acho que tá certo. Enquanto isso, ele detém para ele todo o dinheiro dos impostos e tal, ele não precisa gastar com nada. Mas você tá fazendo acusações polêmicas. Não, sim, claro que não existe político que importe nada. Eu acredito que não. Claro que não, o Maluf é um exemplo. O cara que rouba mais faz. Eu acredito que eles estão lá pra satisfazer o bem do povo. Sim. Mas parece que você tem outra teoria. Tenho, né? Porque também Jesus pode ser um morador que deixa água acumulada, que deixa pneus. deixa. Ele tem um terreno muito grande. Um terreno grande, que não cuida dele, eles pedem pra população ir lá pedir pra Jesus. Porque só ele é o problema. De ele é o problema da Goianira. Ele mora no centro, no raio da cidade inteira. Então, tem que ir lá pedir pra Jesus. Tem que pedir pra Jesus, não é nem questão da fé, é morador. É Jesus, é Jesus dos Santos, não? O nome é legal, porque dos Santos, cara, é Jesus, tá tudo a ver. Certo. Lembrando que dos Santos também temos o Kel aqui, que é dos Santos. Sim. Tem um feriado só pra família dele. Jogador do Santos. Então, agora temos mais um e-mail. Ah, sim, sou e-mail. Milena Silva mandou um e-mail. Opa! Mandou um e-mail pra assunto lembrança. Oh, isso que é bonito. Provavelmente saberia que Kel participaria hoje, mandou um e-mail. Kel, você lembra de mim? Parece que o Kel se animou com o e-mail. A Milena! Que vem de açúcar, talvez. Não sei, Kel, não conheço nada. Ah, não sei, né? Pede uma dica. Manda no próximo vídeo. Tem tatuagem na virilha? Não sei. Vou dar dica. Usa piercing no mamilo? Não sei. Talvez. Pode ser que eu conheça, pode ser que não. Depende do piercing. É aquele com dadinho, mano. Diamante ou sei lá, platina, né? Bom, eu conheço, é brincadeira, né? Se não apanha depois. Ah, não conheço. Ah, não. Claro. Depois não, agora. Peraí. Não, mas só não acerte a boca dele, senão ele não consegue gravar. São pequenos beliscões, vão resolver. Ah, tudo bem. Pequenas dedadas do Toba pra, pra agradar. Pra agradar. Aí eu deixo pra você. Adorei. Opa. É Jamaica! Então, muito bem. Vamos passar a palavra pra ele. Wesley Zop. Aquele que quer mandar um e-mail, assim como as meninas mandaram pra gente. Mande um e-mail pra qual e-mail, Wesley Zop? Para autocríticas@chorume.com.br. Você tem capacidade mental de repetir isso? Sim. Então, por favor. autocríticas@chorume.com.br. Chorume com X de Xuxa. Muito bem, mande seu e-mail pra falar qualquer coisa, pra cobrar o Kel, sei lá. É. Ele não paga pensão, sei lá. Pra falar. O e-mail era só isso. Era só isso. Só pra entender. Não é porque o Kel falou que ia participar hoje de manhã que não deu pra mandar e-mail. E do seu filho, você lembra? De mim você não lembra. E do seu filho, Ezequiel. Ai, que nojo. Passando a palavra pra ele agora, Gabriel Osmar, o detentor de títulos de primeiro, maior desenhista em AutoCAD. Sim. Não faz sentido nenhum, mas tá mostrando um desenho AutoCAD aqui para os nossos fãs. Tá, um quadrado, beleza. Porém com as cotas. Dividido. Mas também ele tem outro título, que é o maior apresentador de temas de podcast do mundo. E diga aí para o ouvinte, aquele que não teve velocidade suficiente para ler o título e já foi clicando em ouvir e agora está acessando uma página do X-Videos. Mas aí não mudo para poder continuar ouvindo. Acho melhor eu não quebrar esse clima. Então, vou ficar chateado. Mas fale com a sua voz de sensual pra ajudar no clima. Qual é o tema de hoje? Você quer que eu fale com a minha voz sexy? Por favor. Essa? Tá, se você é de sexo, isso aí. Não. Não sei o que sua namorada fala pra você, não sei o que ela tá bebendo, mas pode falar. Ah, na verdade o que ela fala é, por que uma voz só? Isso não convém. Então eu não vou falar. Não fale. Nunca fale assim, pô. Mas o tema de hoje é, e se eu fosse mulher? Ou homem? No caso de Dave lá do... Não, no caso do que? Ah, sim. Sempre mesmo. Então, e se eu fosse mulher ou homem? Entre parênteses ou não? Entre colchetes. Tudo bem. Antes eu quero falar uma coisa. Pode falar. Que esse episódio é um episódio dedicado ao quê? Ao Dia das Mulheres que está aí. Parabéns, mulheres. 8 de março. Sem vocês, nossa vida não teria sentido. Obrigada. Ou não teríamos vida, né? Porque você nasce de uma mulher. Então, daí não teria também sentido. Também a gente não teria esse episódio. É, exato. Porque seria, e se a gente fosse homem? Ou homem? Não teria sentido. Não faz sentido nenhum, né? Parece que você falou de um jeito, você tá falando do geral. Do Chorume em si. Acho que não foi. Acho que não. Acho que não. Então, parabéns aí ao Dia das Mulheres. Saiba que esse episódio é inteiramente dedicado a você e por isso essa Aesop está de saia. Ou cute, não sei. Não sei se isso é uma homenagem ou uma afronta, né? Não, mas é uma homenagem. Pode ser, porque eu tô vendo o saco peludo dele. É frontal. Vou explicar. Eu peguei essa sainha aqui, tentei que fosse cute. Mas no Brasil não tem, não é tão fácil achar. Não. Só achei da Hello Cute. É o que eu tô usando. Sim, é o que eu achei. Desculpem. Tudo é bem. Massa. Tudo bem. É. Milena da loja de 1,50. Novamente. Ela falou que esse daria certo. Então vamos lá. Dê um exemplo aí do que você vai ter aí, Wesley Zop. Sei lá, do falaremos... que tipo de bosta que você vai falar dessa vez. Não só eu, né? Todos aqui falaremos se... O que faríamos se fosse de outro sexo? Nossa, é muita filosofia, vou dizer. Total, é puro Platão. Muito difícil esse assunto. Então fique até o fim e aprecie esse chorume que sai direto da nossa boca para o seu coração. Chokita nya mother and you chokita nya father. You chokita nya brother and you chokita nya sister. You chokita on that one and you chokita on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? Mas esse podcast é um lixo. Não, é o lixo do lixo. Então vamos lá para esse episódio. E se eu fosse mulher, abre colchetes. Ou homem, fecha colchetes. Então vamos lá. Parece que o Wesley Zop tem um questionamento. Pode Sim. fazer seu questionamento. Vários questionamentos, mas primeiramente... Não, sobre o tema. Sobre o tema. Ah, sobre o tema é um só. Então, por favor. A gente vai falar se a gente fosse de outro sexo por um dia, ou se nascêssemos de outro sexo, como faríamos? Mas mudaria alguma coisa? Totalmente. Porque se você... Se eu nascesse mulher... Eu penso se a gente nascesse ou fosse por um dia. Você vai poder falar o que você quiser. Ótimo. Desde que você fale assim, ó, se eu nascesse mulher, acho que seria assim. Ou se eu fosse mulher por um dia, meu comportamento seria esse. Ótimo. Tudo bem? Agora eu tenho outro questionamento, que esse é importante. Se fôssemos mulheres, por exemplo, é só a nossa estética agora, que removeram o nosso pinto e a gente chama a mulher desse jeito. Nossa senhora, que nojento. Não. Ou simplesmente a gente é uma mulher com aparência de mulher. Não, uma mulher com aparência de mulher. Não, senão a gente é um homem sem pinto. Só. O episódio não é, e se formos eunucos ou pirocudo. Não, só pra saber, às vezes o cara é uma mulher, mas é igual eles, um careca, barbuda, e que fala bosta. Ah, então seria, e se a gente fosse uma coitada? Isso. Se fosse um suicida, tá tudo bem. Mas, então não, tá, então com seria... aparência de mulher. Aparência de mulher, sim. Beleza. Então vamos lá, Wesley Zobb, pode começar aí com sua gama de conhecimentos sim. felizes. Sim. Porque se fosse mulher por um dia, você vai querer entender como que é ser mulher. Porque se você nasce mulher, você já sabe como que é, né? Faz sentido. Então, eu acho que... O que eu poderia fazer se eu fosse mulher? Plantar uma bananeira? Mas daí a mulher fazendo, né? Então, não ia ter o pinto batendo no queixo, tá? É, acho que nem todos acontece isso. Todos, desculpa. Ou no remo. No povo. Porque na nuca, na nuca. É 50% que vai cair pra frente e pra trás. É, eu acho que eu tô um pouco fora dessa história de vocês aí, mas tudo bem. Não, se fosse mulher pra um dia, você tenta ver como que é. Como que é viver como mulher nos dias de hoje? Ah, é. Andar pela rua, usar um banheiro feminino, entendeu? Fazer um balangateta. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Andar de topless na rua, ser assim, uma mulher revolucionária, cara. Não sei. Não, sim. Mas é isso. É por isso que você sugeriu esse tema. Pra falar de que o outro também fazer um balangateta. Vocês falam isso como se fosse pouco. Porra. Não, mas o detalhe um balangateta bem feito. Consegue coisa. Profissional. Mas você vê como que o cara é antigo, né? Ele fala assim, não, faria um balangateta na rua ali. Saíram, sou uma mulher revolucionária. Puta, mas isso é totalmente atual. Nunca aconteceu isso na história. É que... Puta vida. Todo dia você vê uma mulher de topless na rua. Não, mas isso é muito atual. Não, mas todo dia você vê. Não. Então, tá respondido. Ah, e é revolucionário porque você vai todo dia. Todo dia. Por um dia. Mas isso incentivaria as outras mulheres a fazer. Ah, sim. Vamos passar de louca. Pode ser também. O que você acha disso, do seu amigo de infância, o Wesley Zópio? Ele é louco. Sim. Ah, você está escondendo o jogo do balangateta bem feito. O Kel concordou comigo na hora. Não, mas a balangateta. Tinha a minha pergunta, que daí pode eu fazer. Consegui responder. É homem com cabeça de homem num corpo de mulher, para poder ter todos esses questionamentos, porque se fosse mulher ia achar... Normal, ser mulher. É, sim. E o, no meu caso, se eu fosse mulher, com o corpo de homem. Sim, é isso aí. Porque senão não tem. Não, fica a cabeça nossa agora, sim. Senão você tá acostumado com tudo. É, senão não ia fazer uma balangateta, já que eu sabia que ia ser mulher na Matrix. Só que daí, na hora ele entrou na Matrix, e inverteu o corpo. Isso. Passou embaixo do arco-íris. Embaixo do arco-íris e troca de sexo. Eu não vou passar embaixo do arco-íris do lado do Wesley. Ele vai fazer uma balangateta. Com certeza farei. Faltou que ele pode fazer uma balangateta, mesmo não sendo mulher. Puta tetona. Puta de gordo, né? Tem teta de gordo. Tá aumentando, tá vindo. Como chama aquele MC? MC... Bin Laden. Ah, mas tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Eu acho que se eu fosse mulher por um dia ou a vida toda, sei lá. Não, especifique. Não, tanto faz. Eu acho que eu ia ser uma... Eu ia me dar mais a oportunidade de chorar. Eu gosto de chorar agora. Chorei de raiva. Ah, eu tô levando a sério esse episódio. Não vejo por quê. Não, porque. Como homem você não pode. Não, que eu não possa, não, mas eu acho que, sei lá, ia ter uma facilidade maior. Facilidade? Você não teria que chorar escondido no quartinho da sua mãe. Exato. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se. Cai um cisco no se você gritar comigo aqui, às vezes rola um suor macho nos meus olhos. Facilmente atingido. Sei lá. Mas você, mulher, choraria na hora pra. Esses dias, assim, eu ouvi a primeira vez que Led Zeppelin tocou o Starman to Heaven e veio um suor macho, sabe, nos olhos. Entendi. Então eu acho que eu seria esse tipo uma de. Uma mulher chorona. Eu acho que. Eita, sim. Mulher chorona! Não, só porque eu falei de Led Zeppelin, ele cantou uma do Led Zeppelin. Obrigado. Mas eu acho que essa aí não sei se é machismo. É machismo falar que só mulher pode chorar. Não, mas não é machismo, que só mulher pode chorar. Porque mulher é tão segura de si que ela faz o que ela quer. É chata da frente. Exato. A mulher anda de mão dada com a amiga na rua e tudo bem. Você vai fazer isso com um cara, te julgam hoje em dia. Surgiu isso uma vez num passeio no shopping, tava eu e uma amiga. e nós duas com um carrinho de bebê e todo mundo olha de boa. Se vê dois homens em um carrinho de bebê, já começa a olhar estranho, né? Roubou. Já... Roubou. É ladrão isso aí. Esse bebê é ladrão. Não, ou é um casal, né? Exatamente. É. Eles olham como... Então, assim, é preconceito isso. Por que não pode? Sim. Eu acho que é uma... A gente defende a gente. Parece até que eu sou um líder feminista, mas não. Mas não, você é só um careca. Sim. As mulheres defendem tanto os negócios do... Isso é feminista. Fala com a boca, fala com a boca. De ter direitos iguais, sendo que os homens são os prejudicados. Como? Nesse mundo de hoje, cara. Como? Olha, você está pisando em ovos. Uma linha tênue. Você está pisando em ovos. Você está pisando em ovos de Gabriel aí. Não, em ovo. Em ovo de Gabriel. É um lugar delicado. Só tem um cara vai pisar. Vai tomar no cu. Que maldade. Que é o que tem três. Tem um, pelo menos, no cu. É um lugar delicado e escorregadio. Isso que eu quero dizer. Não, mas é verdade. Não, é porque já foi Duda, já me acusou de machista, por quê? Porque eu falei que eu teria uma predisposição a chorar. Sim, sendo mulher. Sendo mulher. Não, mas eu já usei isso como desculpa de falar assim, por que você tá chorando? Porque você chora fácil, porque eu sou mulher, daí, deixa eu chorar. Ah, então... você já usou ela? Já usei. Então eu como, mulher posso usar também. Pode. Sim, é verdade. Então, tudo bem. Eu chora quando você quiser. Chora se tiver TPM, se não tiver também, comercial TV, o problema é seu. Exato. Não, mas o que eu quis dizer? Cachorro sufocado. Ai, que maldade. Criança com tiro na boca. Ai, que maldade. Posso começar a chorar por isso ao invés de dar risada. Não pode chorar. Tudo bem. Pode chorar quando. Pode chorar também quando você ouviu o Kel cantando Bolinhas de Sabão. Com certeza você chorará. Oh, como é o. Elton John, Ótimo, ótimo. Mas não mudem de assunto. Essa não vai chorar. Exato. Wesley Zop vai ser excluído do chorô. Wesley Zop está pisando em ovos. Ou não, em vou falar. O que é? Por exemplo, você está num barco. Um transatlântico, não quero falar Titanic, não. Não precisa se emocionar com o Jack. Mas você está num transatlântico, por acaso ele bate no iceberg e começa a afundar. Sim, em 1800. Sim. Quem, 1912, né? Tá. Quem será socorrido primeiro? Mulheres e crianças. Os homens que fiquem para ser afogados. O problema é deles. Não, aí tá. E os direitos iguais? Onde tá? Mas cadê os direitos iguais? Mas dizem que nós somos mais frágeis. Não, não, mas... Não, eu tô defendendo as mulheres de ter direitos iguais. Então se afogue junto, ou só vamos os caras juntos, ué. Não, mas ó, você tem que entender que... Você vai dar de mamar com as crianças? Filho? A justiça, olha só como vira filosófica. A justiça, você não parte do pressuposto de igualdade. Então é a mesma coisa. Você vai falar, vou apostar uma corrida com um cadeirante... Ah, eu tenho que começar junto com ele, mas a igualdade aí promove uma injustiça, porque teoricamente você será mais rápido. Não, ele tem roda, ele vai ter roda. Depende se é a corrida na subida, entendeu? Casa na descida. Então ele tem que começar atrás. Mas são condições iguais. Então você partindo as condições iguais. Então você tá pressupondo que um homem é mais forte que uma mulher. Sim. Ele vai ter fisicamente. Então eu vou falar, vamos falar de Edi Nancy. Não, mas você está falando de uma exceção. Que é a judoca brasileira. Ah, que é trans, né? Então não, é o seguinte. Não, ela é mulher. Não, ela não, é trans. Não, ela é mulher. E ela tem que provar em todo campeonato que ela é mulher. Tudo bem. É. A questão é, você tem uma sobrinha, não tem essa. Mas peraí, peraí. Vamos, como ela prova? Faz uma balangateira. Pode ser. Tá provado. Aí sim, tudo bem. Você tem uma sobrinha de quantos anos? 4 anos. 4 anos, tudo bem. Então você acha... Vocês dois estão na sala assistindo TV Backyardigans, aquele episódio. Adoro. Que eles são... Não, aqueles que eles são espiões, estão dentro do museu, deveriam fazer silêncio dentro do museu, mas ficam cantando músicas iguais, retardados. É o seguinte... É verdade. Tão educativas também, hein? Não, é só... Tá. E daí a casa começa a pegar fogo. Você, obviamente, vai fazer o quê? direitos iguais, vai dar cotovelada na sua sobrinha e vai sair pela porta. Sim, mas eu não tenho 4 anos de idade. Não, mas por isso, mulheres e crianças... Então se sua sobrinha tivesse 18, você cotovelada e sairia primeiro. Com certeza. Ok. Fica aí a dica pra Globeleza. Não conte com o Wesley Zop. Quando eu pegar fogo na sua casa. Exato. Não, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Não, o homem em si tem que sempre estar provando a masculinidade. A mulher já é muito segura de si. Concorda com isso ou não? Eu acho que sim. Mas você não falou isso, irmão. Não, mas agora eu estou falando. Ah, tá. Concorda. Agora eu concordo. Agora que chegou essa intimação aqui. Ele tá Wesley Zop, o episódio é se você fosse mulher, não se você fosse uma mulher retardada que não fala nada com nada. Ah, entendi. Não, beleza. Não, uma mulher no manicômio, né? Eu, em momento algum, falei isso. Falou. E nem a mulher do Chaves. Abre Chaves. Abre Chaves, né? Bem, porque você falou colchetes. Ah, exato. É, Gabriel Asmar, e aí? Quais as suas dúvidas aí? Quem é você como mulher? Na verdade, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu só queria dizer que se eu fosse mulher por um dia ou pela vida inteira, eu seria uma mulher gostosa. Quão duro que você seria. Mas eu porque agora, você como homem, eu te comeria fácil. De novo. Então. Que fique claro. É isso, cara. Quem nesse estúdio aqui nunca comeu o Gabriel? Ah, não. É. Adulto. Não. A gente tá falando hoje. Mas tentou. É que você é difícil. Tem que ter piroca. Tenho... Mas eu tenho uma dúvida quanto ao Gabriel Asmar. Mas eu, deixa eu contar uma história de Gabriel Asmar antes. Quando eu conheci Gabriel Asmar, ele tinha o cabelo comprido. Lembro. O cabelo bonito. Sedoso. E teoricamente. Era mulher. Ele era. Não, mas ele era a menina mais gostosa da sala dele. Não. Até que descobrimos que ele era homem. Tanto é que um belo dia, andando por uma avenida com o vento batendo os cabelos. Sim, depois sim. De foi ter chamado cabelo... de gostosa. Sim. Olhou pra trás, era eu. Eu lembro. O que eu fiz? Um balangateta. Balangateta é o segredo da vida. Mas, tenho que dizer que teria um problema. Porque eu seria uma mulher gostosa, mas com uma teta só. Era o que eu ia perguntar. Ele seria monoteta? Sim, mas segundo Mamonas Assassinas, lá até fica melhor monoteta. Mais vale um na mão do que dois do suquete. É porque não tem dúvida aí, né? Em qual você vai, só tem uma. Sim. Mas seria tipo a direita ou a esquerda não. Ou uma centralizada? Seria a direita, vale. Como você perdeu a bola esquerda, você perderia a teta esquerda. Mas será que ele não põe mais por aí assim pra dar uma compensada? Faz uma cirurgia. Ah, não, eu acho que ficaria legal. Só de um lado ter a teta. É, daí no outro você pode deitar pra dormir. Assim. Enquanto pra dormir você fica batendo na cara. Você fica batendo na teta. Por causa do teta. No balanga teta deitada. O problema de mentir rápido é que você vai imaginando as coisas. Ai, meu Deus! Eu acho que essa não foi legal. Não. E você, Cal? Você como mulher, seria gostosinha também. Depois do Gabriel, tem também. Porque os dois aqui são loirinhos e tal. Mesmo até uniformizado. São gêmeos! São gêmeos! Comiamos de bigode. A diferença é que o Cal tem barba. É. Não, mas peraí, ele também. Acho que eles são gêmeos. A diferença é que o Kel é pelo toba, né? Ah, mas ele também. Então, a diferença é que o Kel ia ter 3 tetas. Verdade. Ah, isso daí. A diferença é que juntando os dois eles têm 4 bolas. Mas aí, vale uma pergunta pro Kel. Ele teria uma de cada lado e uma centralizada ou duas de um lado e uma do outro? Mas daí é claro que é uma centralizada. Por que é claro? Por causa daquele filme. Vingador do Futuro. Vingador do Futuro. Todo mundo viu esse filme, cara. Sim. Mas o Vingador do Futuro é antigo. Sim. Mas eu acho que até no... Só que... No novo tempo. Deixa eu levantar um questionamento. Bora falar. Por exemplo, quando fala... Ah, sei lá, em alguns desenhos ou filmes, o cara que tem três olhos, ele tem os dois olhos normal e um na testa. Ah, isso é verdade. Tem Shinhan, é um exemplo. Ou seja, não necessariamente você tem que ter uma teta no meio. Não, mas pode ter no meio, mas mais abaixo. É tão legal. Mais abaixo. Podia ser assim na lateral da barriga. Poderia ser na nádega, né? Na nádega. Na panturrilha. Dia 3 vezes, lá tem uma aqui. Quando dá um beijo grego, você aperta a teta ali. Diferencial, né? Ah, sei lá, o mercado você tem que o quê? O mercado tá competitivo, você tem que se adaptar. Tem que ser um diferencial, é isso. O mercado. Mas uma pergunta. Mas peraí, eu perguntei porque eu não falo nada. Não, o Gabriel não tive falar. Tempo. É, então vai, pergunte de novo. Desculpa. Não, fala alguma coisa aí sobre alguma o tema. Alguma coisa sobre o tema. Ele falou. Bom, eu acho que. Eu penso assim: que se eu fosse mulher, eu teria que ter dinheiro. Por quê? Por quê? Mulher gasta demais com coisas pra ela. No caso, não, não que. Não, no seu caso. Tirando assim, a Duda, mas a Milena. Não, mas não, eu... outras mulheres. A Milena! Não, eu digo em questão de se manter, porque tem que comprar absorvente, tem que comprar. Ah, bom, tem umas que usam absorvente interno. Externo. Tem... Mas tem que comprar também. Meio termo! Ou roubar! Ou roubar! É. Fora que a gente, como homem, usa só cueca. A mulher sim. Tem que usar sutiã. É um gasto em triplo. Ah, sim. É um gasto. Maquiagem. Maquiagem. Maquiagem, cara. Entenda, entenda gasto em triplo porque ele tem três. Três. Exato. Três textos. É um sutiã diferenciado. É. Três bojos. Não, mas isso é realmente. O mundo pra mulher, ele é mais caro. Ele é muito mais caro. Muito mais caro. É muito mais. Tanto é que quando me perguntavam assim, porque em breve terei uma criança, né? Uma quando... criança, ainda não se sabe, né? Porque não sei definir o sexo do bebê e porque não sou médico. Você fez uma promessa. Você parece, eu sou. Parece que nem os médicos sabem, mas tudo bem. Maldito. Quando me perguntava, você quer um menino ou uma menina, eu falava, ah, quero um menino. Daí falava, ah, pra você criar igual você, pra não sei o que. Eu falei, não, porque menino é mais barato. É uma bola de futebol e frango. Você dá dois presentes na vida, uma bola de futebol e um videogame. É, não acabou, não vai mais nada. O tênis ele vai usar até rasgar. É verdade, cara. E vai ser pegado de outra pessoa. Exato, exato. Quando não ganha as coisas. Sempre fala, tem uma fala, criança tá novo, nova com o tênis velho. Tá novo. Novo, só usou 3 anos. Aí... Agora a mulher nem não tem usou... marca de bosta na sua. Mulher usou duas vezes a mesma roupa, já não serve. Então, não tem que comprar mais. É roupa pra festa, roupa pra casa, roupa pra padaria, roupa pra mercado. É, uma gama. Eu tenho essa roupa pro mercado e essa pra supermercado. Que é uma capa. É. Ou um quiabo, né? Ou um quiabo. Mas você pode ver, então, a gama do universo de consumo pra mulher é muito grande. Sim. Não, e as possibilidades de sapato e tudo, é um mercado muito explorado e muito caro. Você tem um exemplo disso da sua casa, que sim. A Juliana é uma viciada em Melissa. Sim, assim. Ela só tem 100 pares de Melissa. Ah, só isso. E um dia ela me perguntou, por que você não compra uma sapateira pra mim? Eu falei, você sabe que sapateiras, no máximo, cabe em 20 pares. Comprar 5 sapateiras. Tem um desgraçado ainda que vai ter uma sapateira que cabe 100 sapatos. Fala pra ela que você vai comprar um container. Tu comprou um container, eles param na minha na garagem. Na garagem. Vai tacando lá dentro, organiza você. Mas tem que ser organizado, senão ela vai olhar e falar assim. Não, mas tem que ter um garçom ali. Exato. Um container. Só deixa eu fazer uma propaganda, então acesse lá pra ver as melissas no blog astalaju.com. Pode continuar falando as merdas que você não admirando, não. Container tal de casa, não, na vaga da garagem. Agora posso falar uma coisa? Pode, você é o host do não, Duda, fale mais. Se você fosse homem, alguma dúvida aí? Você faria um balão? Aproveita que temos bons exemplos de homens aqui, trabalhadores. Não, aqui em Americana. Que sustentam a família, que, sei lá, usam crack, mas é só de final de semana. Sim. Que fique claro que não somos viciados. É, sim. Tem que usar todo final de semana. Durante a semana é só no café da manhã. Então, acho que tá bom. Uso todo dia 30 anos e não sou viciado. Não, eu acho que interessante seria num banheiro, sem ter que se equilibrar. Isso seria interessante. Sim, tem que ser equilibrado. É porque ela acorda bamba. Tudo é de uma família de trapezistas. Então, eles vão no banheiro. Você sabe o que eu tô falando. Sim, mas no, normalmente em banheiros públicos. É. Ou até banheiro de amigas. Na sua casa você não precisa, né? Banheiro de amigas, não, normal. Tipo numa rodoviária. Rodoviária. Sem banheiro, sem se preocupar. Assim. Eu tinha muito que pensar. É. Mas se for aquele banheiro pago. Também. Não, mesmo assim. Não, é, não, acho que não. Fazer xixi em pé, gente. Coisa sem querer cair. É, imagino que seja. Que é uma coisa horrível. Meu, você não faz. E respinga. Né? Respinga. Respinga sem querer cair. Ah, eu nunca quero cair quando eu faço xixi em pé. Sei lá. Mas a mulher tem essa possibilidade. Mas o homem é mais difícil. Não. Pô, você não, que é viciado em rebite. Vai tudo bem. Mirar ali o negócio, bicha. Não, a minha dúvida é, então é por isso que vocês sempre vão com companhia no banheiro? Porque uma segura os seus braços e uma fica meio que agachada. Não. A visão é assim, você vai sozinha. Você vai sozinha? Vai sozinha. Tá. Não tem quem segurar a bolsa primeiro. Já é um inferno. É, tá. Pode, o banheiro pode não estar equipado, por exemplo, com papel higiênico. Daí você tem que pedir pra pessoa. Não, você já olha isso antes. Ah, já olha antes. Mulher já é treinada pra olhar antes. Até na emergência? Na emergência vai procurar, porque pior vai ficar depois. Entendi. Então você já procura um lugar que tem papel higiênico. Sim, e se não tiver? Aí você vai segurar. Aí você vai segurar. Vai segurar mais um pouco. Ah, oh, não, tem também. Ou então você vai pedir um lanche pra pegar o meu lanche. Me dá um lanche. Guardanapinho. Pega um lanche, tá guardanapo. O plástico do Cheetos. Você... A figurinha. Vai espalhar mais. Porra, vai ficar tudo aquele farelo. Aí você tem que sentar, porque obviamente, anatomicamente, não vai sair. Sim, ou não vai sair. Só que você tem que sentar no ar. Sim, tem que ficar ali. Como você senta no ar? Tipo, fazendo imagem e ação, você vai fazer a posição sentada, não. Exatamente. Tem uma cadeira pra sentar. E ainda relaxar. Só que o problema, tem uma calça jeans no seu joelho pra te derrubar. Exato. É verdade. E não pode respingar. Exato. Porque senão você volta mijada pra onde exatamente. Você estava. Exatamente. Porque é o desafio também. Tipo, ó, não pode respingar, hein? Uba, uba. Então, agora entendeu a dinâmica? Sim, então, sim. Então, a gente fazer xixi em pé. Sem medo de cair sentado. Ia ser a experiência da sua vida. Nossa. Um banheiro de rodoviária. Mas deixa eu... Posso... sugerir um negócio? Sim. Não. Pode. Não fala subir no vaso. Não. Ah, porque subir... Não, mas não sugerir. Peraí. Você não tá entendendo. Você é um homem agora. Então, por isso eu... Vou sugerir um negócio pro homem. Ia ser um homem pra isso. Eu queria saber que... qual seria a sua estratégia pra mijar como um homem todo dia de manhã? Bom, vou explicar por quê. Agora, então. Vou explicar por favor, né? Acordamos sempre de pinto duro. É. É isso. Qual a estratégia? Plantar bananeira? Plantar bananeira? Calcular um ângulo, uma distância, porque eu olho uma parábola. Uma cara de apaixonado. Talvez você nos dê mas a solução, questão, é isso que é o negócio. Eu acho que essa não se pode ter essa comparação. Porque... É tomar banho e fazer. Não tô comparando, tô perguntando. Não, porque ali é um desafio pra mulher, ela pode sair prejudicada. O homem no máximo vai o quê? Mijar na janela. Na própria cara. Isso é verdade. Agora vocês, pra ir num banheiro onde você não pode sentar... Eu não tenho isso. Eu já tive muito tempo. Não, porque eu mijo sentado, não é isso, não. É isso que eu ia perguntar. Eu parei depois e completei 33. É o seguinte. Quando eu vou cagar, eu cago muito por aí. Já caguei muito nessa vida. Eu não tenho lugar, não. Quanto mais sujo, maior o desafio. Mas ele... Eu sento! Mas você eu sento! Não, eu mas sento. Aí você não corre tanto risco quanto uma mulher de sentar. Por isso que eu tô falando. Por que eu não corro tanto risco? Porque eu sou imune? Sou Wolverine? Não, mas não tem as coisas expostas, digamos assim. Você não tem entrefolha aberta ali na hora. Pode ser. Meu livro tá fechadinho, ele com canudo, pode ser. Mas eu sento. E aí? Ah, não sei o que eu faria. Não, eu levaria um piniquinho de casa. Mas existe uma coisa... Uma boa, imagina sua bolsa. Mas existe uma coisa que é linda, que eu já pensei pra ter, porque eu cago muito. Mas que o pessoal... Controle anal. Não, o pessoal vende uma... A capinha uma capinha de plástico, assim, porque o negócio é maravilhoso. Não, isso é legal. Isso daí é descartável. É descartável, sei lá. É. Fica a dica aí, hein? Isso é legal. Isso é legal. Eu... Não, tudo bem, vai ser um saco, você andar com na bolsa. Não, mas tem um banheiro que tem. Ah, mas mesmo assim. É, é tipo uma papeleira, né? Mas não banheiro de rodoviária. Não, mas banheiro não de festa do peão, como diz o é, não vai ajudar. Em um banheiro muito sujo não vai. Não, sair. Não vai ajudar. Só você tá contaminado inteiro. É. Leva uma água sanitária. É, você faz uma faxina forte. Né? É, não sei. Não, eu acho que eu entraria no banheiro masculino e faria muito. Muito mais limpo, né? Nossa, imagina o quanto deve ser limpo. Mas eu posso falar uma coisa? Não, posso falar uma coisa agora? Não, na verdade é limpo, porque todo mundo mija no mictório, ninguém usa vacina. Não, não tem essa não. É sobre você... Eu ia falar uma coisa sobre acho você ser cagão. Não, não. Banheiro masculino. Então pode falar. Então, até Douglas retém um recorde com ele, que ele já cagou 4 vezes no mesmo dia. Não. Parece não, parece comum? Parece comum, parece comum. Sim, em estados diferentes. Do Brasil. Isso que é foda, cara. No mesmo dia. É foda, cara. Caralho. Tive ajuda com o fuso horário? Tive, mas tá. Tá bom. Mas foi no dia. Exato. Isso é pra uma outra história. Sim, né? Tudo bem. Meus superpoderes reais. Né? Mas é... Quando eu trabalhava na noite, e não era me travestindo não, porque isso eu parei quando eu completei 31. É verdade, parou. Quando eu vendia... Quando eu parou, né? Quando eu vendi espetinho, então a gente vai vender espetinho na madrugada. Espetinho, com licença. Já dava pra churrasqueira? Não, de vez em quando. Na maior parte das vezes não. O que que acontecia? Você tinha lá o banheiro feminino, muitas vezes por causa disso, dessa dificuldade da mulher em utilizar um banheiro público e nojento, ele acabava ficando pior que o masculino no fim da noite. Sim, porque sim. No fim o negócio ficava... Não, eu tenho a teoria, desculpa, mas eu tenho a teoria que é óbvio que ele vai ficar pior. Porque foi o que eu falei, todas as mulheres usam vaso, não são todos os homens que usam. Então, eu já falei, agora vou começar a entrar no banheiro masculino usando o vaso. Banheiro masculino. Não tenha muita esperança. Mas você tem que entrar, mas você tem que entrar com a atitude de homem. Isso. Não entra com uma mulher no banheiro masculino. Fala grosso. Não, chega. Fala grosso. Deixa eu entrar outra vez. Entra e fica. Não, é igual. É igual. E pra você parecer que você tem que dar uma manjada nos outros. Pode entrar aqui, tampando uma palpada. Opa, tá saudável. Brincadeirinha de homem. É, coisas de homem. Eu e meu tio policial isso faz são sempre. Coisas de homem, só pra eu saber. É, só quando ele tá fardado que ele faz isso. Eu não entendi porquê, né? Agora eu posso falar, se eu fosse mulher, uma coisa que eu manteria é o uso de cuecas. Mesmo sendo mulher, eu usaria cueca. É. Explica por quê. Cara, porque cueca é tudo de bom. Sim, mas você nunca usou calcinha pra saber. Ouja. Opa! É mesmo. Eu vou concluir. Cueca é tudo de bom. Então, ele joga. Porque a calcinha, mesmo que eu não tenha usado nunca. Entendi, cara. Ela parece ser uma coisa desconfortável, mas agora a cueca ela já é uma coisa parecida. A cueca box, tô falando. Tá, é aparentemente mais confortável. Aquela que você coloca perto do masculino. Tem cueca feminina, gente? Sim, tem. Por isso. Porque elas viram que é mais confortável. Porque tem calcinha lá que gosta que o Wesley usa, que usa, acordou um chão. Calcinha masculina, né? Eu tenho a impressão que ia ser uma mulher coxuda. Entendeu? O que ia acontecer? Eu ia ameaçar facilmente inteiro. Então, com uma cuequinha. Não, porque não, mulheres coxudas são intimidantes mesmo. E ameaçar. Não, não ia ameaçar, não. Eu falava, você tá uma chave de chana! Não, de coxa. Porque você é coxuda. Vou reformular. Eu ia ficar assado. Assada. Assada facilmente. E a cuequinha talvez tem fosse que passar uma, maisena, uma remediação. Mas tendo maisena, cara, na bolsa. Ah, mas mesmo assim. Ah, mas imagina você lá toda assada no, dentro com do maisena. Emprestando. Emprestada. Daí eu ia dar e eu falo, ó, que chana milanesa. Não tem essa não, cara. Ai, que nojo. Tem chana e tem mingau. Mas esse amarelinho é ovo, não. É candidinho. Isso se chama. Isso se chama o que? Polenguinho. Ai, vamos ter. ter que mudar o tema pra Se Eu Fosse Uma Mulher Nojenta. Ou um homem educado. E eu fiz uma... Eu, já que você tocou nesse assunto, eu fiz uma investigação com a Ju. E se eu fosse mulher, como você acha que eu seria? Eu falei, né? Porque não sou igual vocês que não prepara bosta nenhuma. Deve ficar regurgitando aqui. Ok. Desculpa. Eu perguntei, e se eu fosse mulher, como você acha que eu seria? Ela falou, acho que você seria uma mulher meio largada. Ela falou... Não, mas, mas eu acho que ela quis dizer o quê? Que ia ser totalmente o contrário de hoje, né? Não. Muito ligado. Ex-namorado. Muitos ex. Ela falou, você é um cara que não é muito preocupado com a aparência. Falou com lágrima no olhar? Falou. Imaginei. Que... Você me entende? Você? Se eu não tivesse grávida, eu já estaria longe daqui? Tá, não sei por que isso tinha a ver com a sua. Mas parece que ela aproveitou. É, tá. Daí depois de um discurso de 30 minutos que eu acho melhor cortar aqui. Você foi perguntar isso pra uma grávida. Que tem os hormônios. Daí ela falou: acho que você não seria tudo da tipo que não se depilaria. Europeia, acho que muito elegante europeia. Ela falou: que não se depilaria. Assim, não teria um cuidado assim. Que muitas vezes a sociedade cobra. Exato. Exato. Que cobra. Exatamente. Que cobra, que cobra. É estranho isso, né? Porque a mulher, ela é tão. Ela poderia ser livre pra fazer como que ela quisesse. Um né? homem que nem vocês, ó, são largados de boa. Isso é verdade. Eu vou levar como elogio. Vamos levar como elogio. Eu não sou largado de boa, não. Choro os três dias. Eu não choro, mas se fosse mulher, choraria. Mas eu digo assim, de cuidar da aparência. Tipo, esses dois são dois enemigos. Isso aí que é, isso aí. Nós, esse é nós. Esse não é a tudo que vocês são as mulheres mais bonitas. E aí, tá de boa, vai uma mulher ficar assim. É. Nossa. Não, mas, peraí, Duda, você tá complicando, né? Uma mulher barbuda, careca. Não, mas... Com uma cabeça do lado aí. Da barriga. Aí. Caramba. Era a visão do homem. Não, a mulher não. É, não. Não, isso é verdade. Isso aí é. Ó, isso não, poderia ser dos direitos iguais também. A mulher não teria que. A obrigação de ficar se depilando pra sociedade. Sim. Tipo, sobaco, peludo. Podia ter. Por que não? É nojento? Mas tudo não, não. Bem. Mas é nojento porque foi imposto. Ser foi nojento. Imposto. É, que é a nojento. Cultura, né? Cara? É a cultura. Tanto porque é que em outros países isso existe. A mulher fica assim, ou toma banho uma vez por semana. Mas sabe por quê? É, tudo é cultura. Eu explico. Vamos lá. Explico. Lá nos outros países não tem essa cultura. Por quê? Porque não tem o Canal 12. Que é a cultura. É verdade. Então, isso é verdade. Mas era tudo de uma conversa tão pesada. Isso a gente chama... Malvindo! Ruindo! Ruindo! Isso se chama invocar pra sódio. Fazer o Gabriel... O proibido. O momento que o Gabriel para todo o assunto pra fazer uma piada extremamente ruim. Mas eu acho que a gente está desprezando ele. Palmas pra essa piada. A gente despreza esse menino. Na hora que eu falei... Tá na minha programação. Mas o nojento foi uma coisa criada. Porque, por exemplo, porque eu tenho uma perna peluda. E você não acha nojento a perna peluda? Aqui, ó? Eu acho saborosa. Mas já falei pra ele... E é óbvio que ele não vai fazer. Exato. Eu vou explicar por quê. Em três dias dói. Ele vai estar assim de volta, ele vai ter que entrar de novo. E uma porque dói pra caralho. Exato. Mas não precisa pedir pra um hipopótamo depilar essa boca. É, porque daí dói mesmo. Um cortador de grama. A irmã dele é esteticista. Então por isso que ele sabe que dói, porque ela já deve fica ter dica, feito fica isso. Dica. Tudo bem. Ela já deve ter feito isso numa briga de irmãos, puxado pelo em algum momento. Daí falou, isso dói, não deu. E talvez, então, voltando ao assunto, se eu fosse mulher, talvez, segundo a minha excelentíssima, falou que talvez eu fosse. Não que eu não me depilasse, porque a sociedade acaba te olhando isso. É, mas tá. Uma mulher com a perna do Kel. É, então, e daí o todo como mundo ele? Começa a julgar. como Kel, mas tudo bem. Talvez, mas assim como eu como mendigo e cachorro de mendigo. Então, eu não tenho um critério, um parâmetro. É muito mais peludo que o ele. O que eu acho mancada. Porque o meu cachorro não tinha culpa. Nada a ver, tadinho. É, mas sei lá, não quero falar que eu sou preconceituoso, não. É o seguinte. Tudo bem. Mas às vezes tem. Às vezes não, 90% da sociedade julga. Vocês iam ter, assim, só pra. Porque homens reclamam muito de que mulher demora pra se arrumar. Sim. Vocês Vocês imaginam que vocês têm que fazer tudo que mulher faz. Exato. Então, mas não, é que tá, eu não faria. Então, essa questão a gente não faria. Porque voltamos na sua pergunta. A gente teria cabeça de homem no corpo de mulher. Então, a gente não ia demorar. Então, a gente ia ser mulher largada porque não faria isso. Oh, e você seria um homem muito elegante, muito garboso, porque ia ser metrosexual. Provavelmente. Quilômetros sexual. Uma vez eu e o Wesley. Às vezes eu e o Wesley, uma vez tivemos. Nos beijamos na rua? Sim. É, beijando daí. Mas isso não é novidade. Não sei porque você trouxe isso pra toda, Douglas. De novo. Porque tá tocando a nossa música. Ah, é verdade. Mas uma vez a gente teve o seguinte diálogo. Eu tinha raspado a cabeça e ele falou, você gosta disso? Você é careca? Que talvez diálogo bosta. Sim. Eu falei, pô, eu não fico porque, sei lá, quero aproveitar a minha época de cabelos e não ser um bosta igual você. Mas dá uma sensação de liberdade. Você Pô, é sensacional. Então, ele tem que falar. Não, mas ele falou que é, dá uma sensação de liberdade. Porque é muito fácil lavar a cabeça quando você é careca. Você faz um detergente de coco e tá de boa. É. Pô, até um sabão de coco. Fica ali, pô, até um coco. Mas um coco verde, viu, Gabriel? Não é aquele coco seco que você me deu de presente, né? Não, eu te dei um cocô seco. Ah, é verdade. Tá confundindo. Sim, mas eu sou careca. Mas historicamente ele passou na cabeça. Homem, o que que usa assim pra tomar banho? Quais são os sabonete. Sabonete e shampoo. E agora eu descobri uma coisa maravilhosa. É. Shampoo 2 em 1. Já veio o condicionador e shampoo junto. Sensacional. Isso daí já faz anos. Já vamos contar melhor dois invenção. Produtos, certo? Tá, dois produtos. Dois produtos de um cara tal que tem cabelo. É. Talvez não é nenhum. Pra mim, sabonete. Assim, tá. Vamos contar pelo maior. Sabonete, né? Febo. Vamos sim. Contar o que as mulheres usam. Tudo sim, bem. Deve ser três, então. Bom, amanhã a gente vai embora. Então vai, um sabonete pro corpo. Um sabonete pra face. Que é diferente do corpo. Sim. E às vezes tem aquele outro sabonete que é o íntimo. Íntimo. Às vezes. Calma, porque tá é tipo uma ilha. Né? Fica separado do corpo. É. Seu corpo não tem cabeça. Sim. Eu não o tronco. Banho, ah, sim. Nem o meu que eu uso outro pro olho. Um sabonete pro olho? Um sabonete pro olho. O tamanho deve arder. Arde para piromba lá. Enfiar o dedo no olho. Vai ter que lavar, mas fica limpo. Mas fica limpo. Mas pelo menos o branco do olho. Ele não arde. De neném, né? De neném, não arde. Mas o branco uma bela invenção fica mais branco. Ah, sim. O branco fica mais branco. E aí tem pro cabelo o shampoo. E geralmente não é só um shampoo. Tem um antirresíduo. Às vezes tem o creme reparação. Aí tem a máscara de hidratar. O condicionador e depois o creme pra pentear. Mas não termina o banho. Não, porque tem bem. O hidratante pro que banho. Que tem a toalha. Fora a gilete pra depilar. Ah, é. Falta isso. A gilete ou a cera, né? Ou a cera. Já foi mais de 11 que eu contei. Sim, sim. Não, porque não. Voltando ao cálculo, né? De gasto. É, sim. O Kel, pra quem não tá vendo, tá fazendo uma tabelinha no Excel. Deixa aqui somando, isso daí deu cerca de R$270. Só um isso. Banho. Só um banho. Só um banho. Um homem, R$2,70. Água, energia. Não, é bem não, mais gastoso. Demora mais? Não, mas, é que tudo é automático. Mas, ô Duda, você, sendo homem, com a cabeça de mulher, você gastaria isso como homem também, não? Não, acho que não. Não, mas ela tá com a cabeça de mulher. Não, né? Mas mesmo assim. Mas não, eu acho que é. Eu tiraria, tipo, as coisas, talvez, algumas coisas do cabelo. Porque não, eu vou te explicar. Sabonete serve pra tudo. É, porque o sabonete íntimo não precisaria. O homem não. Mas tá escrito lá que é para homens e mulheres. Para homens de fala fina e mulheres. Com certeza tá escrito isso. Não, tá escrito um negócio que a gente nunca vai ler. Então, não vai. Você vai pegar o sabonete normal. Se vocês usassem sabonete, vocês iam querer usar mais. Tenho certeza, não, como homens. Absolutamente não. Iam querer. Não. Iam. Eu acho que não. Ele refresca. Ah, sim. Então, mas quem busca refrescância no saco? Pega uma hortelã. Passa shampoo de menta, vai ficar uma delícia. Passa aquela pasta d'água mentolada. E vai ficar andando o dia inteiro com as pernas abertas, que o negócio tá refrescado. E, não, é de kilt sem cueca, pra dar aquela ventilada e refrescar. Passa aos pretos no saco. Mas aí ia ter que levar mal. É verdade, é mais uma coisa. Isso. Não, sabonete. Voltando, sabonete de menta, né? Sabonete. Só vou comprar o sabonete de menta. E eu tenho uma questão. Wesley Zola, se você fosse mulher, por qual tipo de homem você se atrairia? Por homens carecas e barbudos. Opa, mas antes! É chegado o momento que todo ouvinte espera. Malabares. Não, é chegado o momento da pergunta polêmica. Não! É aquele momento que os nossos convidados olharam nos fundos dos nossos olhos de mulher. É, sim. Que homem? Não consigo imaginar vocês com o tempo. É, só passar, você consegue. Só passar um rímel, só fechar os olhos e acreditar. Eu passei rímel nele. Sim, sim. Mas não toma, não vai. Não foi, não toma. É o seguinte. É uma... Não toma, eu passei só um supositório. Não toma, eu só enfiei o rímel. Então é o momento que vocês olham pra gente e elaboram aquela pergunta que vocês querem saber. E o povo, bem, o povo nem se importa muitas vezes, mas vai ouvir. Mas alguém vai se identificar com a pergunta. Talvez. É aquele momento que vocês vão fazer. Então começaremos por ele, que é uma mulher, a segunda mais bonita aqui do estúdio hoje. Kel. E como primeiras mulheres, né? Sim, exatamente. Qual é a pergunta polêmica? Faria a pergunta diretamente pro Wesley, conhecedor. Obrigado, porque ele é o mais inteligente. De tudo, mas não precisa ser do tema, né? Não pode tá. Ser de qualquer coisa. Mas todos responderão. Todos responderão? Eu sei a pergunta dele. Vamos lá. Eu sei, eu sei. Vai lá. Dela, né? A pergunta dela. Sim, sim. Por que que o Batman colocou a Batcaverna no seguro? A Batcaverna, eu não sei dizer. Mas eu sei dizer o Batmóvel. Bom, já que você não sabe, alguém aqui sabe? Eu não sei do Batmóvel, mas eu sei do Batprédio. Você por um acaso sabe a resposta, Gabriel? Não? Eu sei que ele colocou umas coisas lá, mas disso que ele falou, não sei. Você é como corretor de seguros, né? Por que ele colocou, então? Para que não roubem, rapaz. Mas você sabe por que ele colocou o Batmóvel no seguro? Batmóvel? Não, eu sabia só da Batcaverna, não do Batmóvel. Não, Batmóvel. Não, não faço ideia. Para que não roubem. Que pai, é uma coisa, eu não sabia. Não, do Batprédio, eu não sei. Vocês que não são nada criativos do Batprédio, sabe por que ele colocou ou não? Ah, não é possível. Para que não roubem. E todas as outras coisas que ele colocou também no seguro. Fora que ele falou, eu não sei por quê. Também não faço ideia. Para que não roubem. É tudo, não acredito. Não. Mas você quer responder também, Dudu? Não, diante disso, prefiro até pular da vida. Não, muitos quiseram isso. Não. Precisamos de uma pergunta mais fácil. Então vai, Duda. Qual é? Olha, é um momento. Com certeza que ele olhou pra mim. É o seguinte, então vamos lá, agora é o seu momento de brilhar. Duda Maria, qual é a pergunta polêmica? Por que que o gelo queima? Por que que o gelo queima? Então essa é muito fácil. Para que não roube. Muito simples. Eu acho que acertou, pô. Eu acho que foi na mosca. Na mosca. É. Eu me convenci. Peraí, não é isso? Não. Não. Eu tenho uma explicação. Talvez vocês não conheçam, mas o gelo foi criado no Egito Antigo. Oi? Vocês sabem disso. No Egito. No Egito. Antigo, não é atual. Não, Egito agora é. Ninguém cria nada. Mas, crítico. Esse cara é crítico. No Egito Antigo foi criado o gelo, isso é óbvio. É? Sim. E por que que ele queima? Não vou nem falar como criaram, não. Falar por que que ele queima. Porque essa foi a pergunta. Sim. Porque os dois extremos de temperatura queimam. É isso. Mas que cara. Não, mas é pra virar na minha cara, pelo jeito. Não é uma pergunta interessante. Eu respondo mais cientificamente. É, maneira técnica, por favor. Maneira técnica. É óbvio que o gelo, quando você fala em gelo, você pensa no personagem. Sub-Zero. Eu pensei no Sub-Zero. E Sub-Zero é irmão do quê? Sub-Scorpion. Scorpion é o cara do fogo que queima. Que queima. Pois então, direitos iguais? Sub-Zero também queima. Estamos falando de queima-rosca? É isso? É, pode ser. Não sei, aí você pergunta pra convidar. Direitos iguais. Direitos iguais. Kel, o que você acha disso? Cara, eu acho que o gelo queima, rapaz. Por quê? Você sabe por quê? Eu sei por quê. Bom, eu vou responder com sim, o que eu baseado li. Nos seus estudos. O gelo queima por quê? Porque o nosso corpo manda calor para a região que a gente está segurando o gelo. Então ele tenta aquecer aquele lugar que está muito gelado para você não ter uma hipotermia. Só que daí chega a esquentar tanto que queima. Exato. Se você deixar o gelo ali, você... Então não é o gelo, e sim por causa do gelo. Porque por causa do gelo. É só a pele que está queimando. Exato. Então, na verdade, é sendo assim, homem, por um momento, já começou a fazer bobeira. Começou a se bater na cara. Assim, é tanto homem em volta que tá pegando. Opa, tantas mulheres. Tanto, quem é esse? Homem. E você, Duda, por que acha que o gelo queima? Não, eu perguntei. Não, mas você também tem que responder. Você deve ter algum achismo aí. Por que sim, Zequinha? Porque sim, muito bem. É melhor que essa. Essa era muito mais simples. E ela adivinhou meu nome na noite, Zequinha. Pode responder, para que não rola. Ele foi o primeiro aí. É que a sua resposta foi tão idiota. Idiota, idiota. Uma tese de doutorado sobre gelo. É isso. Não. Gelo, dois pontos, para que não rola. Não, gente. E todo mundo sabe que o inimigo do Batman também é o Mr. Freeze, então... Tem, ah, tem lógica. Tem lógica, é. Tudo... Não, e outra. Não, e outra. Tudo que eu falo tem lógica. Não pode falar assim. Ah, é uma mulher. Ah, ela vai chorar aqui. Não, ele queria uma boa desculpa. Pronto, pode começar a chorar. Voltando ao assunto, deixa eu enxugar minhas lágrimas e vamos falar novamente. Mas resolve, por que tipo de homem você se atrairia? Obviamente para um cara barbudo e careca. Exemplo, vamos falar exemplo. Um exemplo Wesley Zop, sensual. Sem falsidade aqui. Dê um exemplo pior. Dê um exemplo que o meu pau não fique duro. Não pode ser ninguém estar aqui. É. Ah, droga, nem eu mesmo. Não, você tá aqui. Tá. Ah, claro. Eu me atrairia para um cara, olhos claros. Cabelo arrepiado e que fala, pô, bicho. Qual o nome? Alguns chamam de piruliteus. Esse. Mortais chamam de Zé Hurtado. Tudo bem. Acho justo. E você, Gabriel Osmar? Não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Óbvio que eu não ia falar porque isso é... Não é... Nem garfar minha marmita, não. Isso é uma obrigação. Obrigação. Tudo bem. Mas eu não vou copiar no Wesley Zop, mas eu direi. Eu direi e o Wesley Zop vai concordar comigo. Sim. Ah. Provavelmente. Beto Jamaica! Concorda? Vovó Jesus, vovó Jesus. Nem tem evitar. Sei lá, acho que eu me atrairia, vocês são hipócritas. David Duchovny, acho que esse é o nome dele. Quem é esse? Fox Boulder do Arquivo X, pra quem não sabe. Ah, sim. Continua do mesmo tamanho. Continua. Não, é o California Cation. Ah, sim. O cara é bonito, tem que admitir que o cara é bonito. Sim. Eu peguei meu pôster aqui e lembrei. Felipe Camargo. Quem é esse? Felipe Camargo? Sim, me atrairia por ele, desculpa. Ah, Felipe Camargo é o cara que bateu na Vera Fischer, agora que eu vi. Talvez eu goste de apanhar. Vocês manjam das historinhas. Eu sou mulher, sou fofoqueira. Fofoqueira mesmo. Mas daí, logicamente, ele bateu na Vera Fischer e foi lá, pô... O parente dele pediu pra fazer uma música. Zezé de Camargo. Não, dei spoilers no próximo episódio. Ah, desculpa. Tudo se encaixa. E você, Kel? Por qual main suas tetas bateriam mais forte? Ah, minhas tetas. Se balangariam. Balangaria pro cara mais foda do universo. Goku. Também. Chuck Norris. Porra! Eu ia ter um homem que ia mexer comigo. Sim. Fala, oh! Eles lembram, opa. É a senhora Chuck Norris. Senhora Chuck Norris. E Chuck Norris também vira urso, então nenhum animal da floresta. Seria intocável. Seria uma mulher protegida. Menos na hora do sexo, né? Não, E você, Duda Maria, se você fosse homem, qual mulher te atrairia? Mas pensa numa gostosa, pra ver se a gente concorda. Bonita, Aline Moraes, eu acho ela bonita. Aline Moraes. Aline Moraes. Moraes, é aquela bocuda? É. Ela não fala besteira. Não, mas se ela fala, se ela fala palavrão, não, ela tem uma boca sensual. Ah, não, agora entendi. Falando palavrão. Que fala palavrão? Mas essa não era Dercy? Oi! Ah, sim, esqueci. Esquecemos de comentar dos vários talentos de Kel, que é um bom imitador, e ele imita o cara que eu mais odeio na face da terra. Você odeia Nelson Ned. Sim, Glomer. O Glomer. Wesley não gostava do Glomer. Por que que eu não gosto? Por que que eu não gosto do Glomer? É um cara milenar que não sabe conjugar verbos. Glomer mago, é um mago. É um mago. Ele poderia saber falar. Grava uma vírgula de Glomer pra gente. Bom, falando Beto Jamaica. Beto Jamaica. Não, mas pode ser tipo o punk, é. Ou fale alguma coisa do Chorume. Eu falo, ouça o Chorume Punk, qualquer coisa. Vamos ouvir o Chorume Punk, qualquer coisa. Vamos ouvir o Chorume Punk. Excelente. Eu vou gostar de ouvir o Chorume. Lembrando que o Glomer só tinha no desenho, né? Só no desenho, porque ele tinha que fazer um ursinho que voa, né? Sim. Efeitos especiais naquela época era muito... Era tipo Chapolin. Muito bom, muito bom. Joguei câmera, assim. Mas peraí, não é só Glomer, imitou Mickey. Pluto! Pluto! Nesse Pluto! Nesse chorou! Pluto! Não é um imitador, né? É. Pato Donald? Não, mas cambada de filha da puta. Vem ouvir o chorou, mas fala isso. Fala aí. Falar, cara. É assim. Um talento, rapaz. E pra finalizar, Dercy Gonçalves. Eu mando ele puto. Vai ouvir a porra do Chorume, porra. Brincadeiras à parte, e se você fosse agora, pergunta, uma mulher famosa, qual mulher você gostaria de ser atualmente? Cara, difícil essa, hein? É logo, cara. A primeira vez que o Wesley só fica pensando na vida. É, cara. Porra, pegou. Olha, anote essa pergunta aí, porque... Sempre que perguntar essa, vai. Pergunta essa, tá tentando uma modéstia, algo assim. Não, pode ser gostosa, mas tô buscando uma. Ou assim. Não. Ou não, sim, mas... Ó, vai lá. Roberta Miranda. Roberta Uma boa Miranda, cantora. Boa. Era só isso. E não, todo mundo sabe que Roberta Miranda é rainha. Onde ela quer que ela vá. Sim. Tudo bem. Gostaria de ser a Glória Maria. Ganha bem e é imortal. Ah! Precisa de mais alguma coisa? Não. Você precisaria de uma segunda teta, mas tá. Para isso. É verdade. Mas aí ele compra, ganha bem. Ah, é verdade. Isso é imortal. Ou põe uma bexiga. É. É, mas não precisa de segunda teta. Eu posso sempre estar renovando. Várias cores. Eu seria Julia Roberts. Mas tem um porquê? Não. Ele gosta de deitar em piano. Será? Não, óbvio. Faz filmes bons, é boa atriz. É isso. Tenta ganha bem. Não é imortal. Você tem uma adoração por Richard Gere, né? É. Quem não tem, né? Não, quem não tem? Sendo homem ou mulher. É um cara que sempre engrena muito bem nos papéis. É, então, Julia Roberts, sei lá. Sempre engrena bem. Uma beleza tocável. Entendi o trocadilho. Tem uma piada paralela aqui. Mas é isso, Julia Roberts. E você? Ah, eu seria a Lady Gaga, pra poder vestir aquele vestido de carne que ela tem lá, guarda. Mas só por isso. Daí eu poder olhar pra você e falar, comeria até tua roupa. Exato, olha só que chaveco lindo, assim. Será que esse vestido de carne estragou ou ela mantém no freezer? Ah, deve ter um freezer particular só pra ele, né? Mas o ruim é toda vez que ela vai ter que usar, ela tem que deixar descongelando em cima da pia. Então ela tem um micro-ondas só pra ele. Mas daí cozinha. Não, mas ela põe no descongelar, né? Ah, mas se toda vez que ela for usar for descongelar, uma hora vai estragar. Você, Duda Maria. Um homem. Você gostaria de ser? E não pode ser o que eu quero. Não. Tem que ser famoso, porra. Mais famoso que eu quero. Que o que é o imitador. O Rafael Cordeiro, acho que... Tá famoso, Cordeiro. Famoso, a gente é famoso. Tá falando. Quem que é Rafael Cordeiro? Cordeiro? Cantor de gospel? Não, ele é... Poderia ser, com esse nome. Cardoso. Ah, esse aí. Marisa. O cara é gato, pelo menos? O cara, ele faz uns papel. É, não sei. Quem. Tá, dá pra dar umas 5 burradas embaixo. Comeria ele de novo, comeria. Rafael Cardoso, queremos você aqui. Lembrando que ele é nosso ouvinte. Coincidentemente, é nosso ouvinte. É, pena que Felipe Camargo não. É, não é. Ah, não ainda, né? Não é. Mas então está excelente. Mas eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Não para você. Para quem? Para os ouvintes. Se fossem de outro sexo, quem gostaria de ser? Responde aí no, nos e-mails. Manda e-mails, comentem. Ou no Face Brócolis. She got G like MC, you likes it on a easy V, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine it all around, slam your body down and whine it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends, make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give, taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my moleque, vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Então, muito bem, encerramos mais um episódio. Esse episódio que foi o quê? Cheiroso com sabonete Febo Íntimo. Adorei. Tá fedendo. Aquele cheiro de pedreiro após construção. Tá cheirando. Todo agora. Mundo fica excitado. Não fica, não. Quem nunca? Quem nunca? Se sente íntimo. É igual aquele quando você anda de ônibus, você passa a mão no ônibus inteiro, né? Depois você sai do ônibus, tira a sua mão. Tá aquele cheiro assim meio metálico, aquele cheiro meio de ferro, parece que você enfiou o dedo no cu do homem de ferro. É verdade. O cu, mas depois de combater muito frio. Então esse foi o episódio, acho que essas falas, o quê? Resumem o que foi esse episódio, sem sentido, como todos os episódios do Chorume, porém um podcast família. aquele podcast pra família brasileira, o episódio mais sem sentido nenhum, o episódio que é melhor que o quê, Gabriel Osmar? É melhor que queijo mesmo. Melhor que o quê, Wesley Zoff? Melhor que morrer queimado. Melhor que o quê, Kel? Ah, melhor que cachorro quente. Porra! É isso que eu queria ouvir! Caralho! É isso que eu queria ouvir! Gosto de cachorro quente. Ah, não, sabe? Não, eu como, só que não é meu predileto. E melhor que o quê, Duda? Amarrar criança no pé de amora. Oh. Mas isso daí dá um certo prazer. Sim. Melhor que o quê, Douglas? É, sei lá, melhor que tá passando num corredor escuro, vir meu tio policial e a gente brincar de polícia e ladrão. Esconde o kibe. Melhor que... Muito bem, então encerramos esse episódio e é com muito pesar que eu vou falar para eles, os nossos convidados, se despedirem. Primeiramente quem? Duda Maria, porque agora voltou a ser dama e primeiras damas. Sou menininha. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, falar nada com nada. É, vou levar como elogio. A gente não controla porque, o que você fala. Porque nada rima com nada. Nada com nada. Mas é bom participar desse programa. Tão ouvido esse lixo. E por que não tão orelha? Não, lixo. Não. Eu tenho ódio da Gabriela. E Kel Maria. Maximiliano Kel. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E lembrando que estou aguardando vocês no banheiro. Estava prometida no começo. Ok. Mas eu quero ver aquela imitação do Pato Donald de novo. E agora a vez dele se despedir, Wesley Zop. É o momento que você vai o quê? Falar seu tchau. O momento que você vai falar para o ouvinte nos curtir no Facebook. Você vai dar o endereço do Facebook. E outra, você vai falar do Twitter também. E depois vai fazer o quê? Passar a palavra para os nossos meninos dos olhos de mel e do olho que pinga mel. Gabriel Osmar. Ok. Então, obrigado por terem ouvido. Obrigado por não terem desligado até aqui. E por terem orelhas. E por terem orelhas. Ué, tem que agradecer as pessoas por terem orelhas. Sim, sim. Meu Deus! Mas aquele cara que não tem orelha, mas tá ouvindo, ele vai ficar chateado. Van Gogh. Você que é mó orelha também. Van Gogh. Que é obrigado a usar lente de contato porque não para o óculos. Acessem o facebook.com/lixo do lixo para curtir nossa página. Ou você pode também acessar o Twitter, que é o @néctardolixo. Repita, por favor. Vou repetir porque o Kel e a Duda ficaram namorando na hora aqui e atrapalhou minha fala. Depois vejam o vídeo do X-Videos. Curtam nossa página no Facebook, que é o facebook.com/lixo do lixo, que sempre tem algumas piadolas novas, episódios novos, um balangateta bem feito, tá lá. Piada que ninguém entende. E também vai ter um balanga bago, vai ser sensacional. Então aí, promovendo coisas novas. Também temos o Twitter, o @néctardolixo. Nos sigam, nos xinguem, nos curtem e compartilhem. E é com você, Gabriel Osmar. Obrigado, Wesley Zop. Estou aqui para um propósito. Apenas um propósito. Fazer piadas ruins? Sim, mas não é esse o propósito. Meu propósito é divulgar o nosso e-mail. Para as pessoas mandarem e-mail para gente. E falar de orelhas também. E por que não de ouvidos? Você fissurou nessa piada. Não, eu só fiz os dois lados da piada. Sim, sim. É porque são duas orelhas. Sim. Tá, afinal de contas. Mas para quem quiser mandar sua opinião, falar sobre o Wesley Zop, ou falar quem seria se fosse homem ou mulher, mande um e-mail para autocríticas@chorume.com.br. Pode repetir ou não? Posso. Então repita. autocríticas@chorume.com.br. Não podemos esquecer que esse episódio foi uma homenagem a quem? Ao Dia das Mulheres. Então, obrigada. Feliz, um feliz Dia das Mulheres. Até mais. Obrigado por ter ouvido. Boa semana. Tchau.